Kizomba. Se abusa. Disponível em CD, iTunes e Spotify. Novidisco. Olá a todos, eu sou o Pidariosa do grupo Sons Domingo e estou cá para deixar um grande abraço a todo o auditório da rádio Open FM, 100% música portuguesa. E é disso que eu vos quero falar. Apoiem a música portuguesa, apoiem o Sons Domingo e todos os outros artistas. Estamos juntos na rádio Open FM. Um abraço a todos. Vamos balançar, com Sons Domingo a festa vai começar. Ten. Nine. 8 7 6 5 4 3 2 1. Seja bem-vindo ao mundo mágico da música. Ladies and gentlemen, a partir de agora, você é o nosso convidado. Deus criou o homem, a música. E a oitava maravilha do mundo, o ensinou a dançar. DJ. DJ, fazendo a sua festa. Rádio Open FM. Oh yeah. 100% música portuguesa. Oh yeah. Oh yeah. Rádio Open FM. 100% música portuguesa. Oh yeah. Rádio Open FM, 100% música portuguesa. Oh yeah, oh yeah. Rádio Open FM. Rádio Open FM. Rádio Open FM, 100% música portuguesa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Rádio Open FM, 100% música portuguesa. Oh yeah, é bom, é bom, é. Ora então, senhoras e senhores ouvintes, é o nosso muito bom dia. Bem-vindos à nossa companhia da Rádio Open FM, todos os domingos na vossa companhia. Hoje, dois manos, Belar e Lourenço, a fazer-vos companhia. Portanto, para todos, bom dia Portugal, bom dia Espanha, França, Suíça, Luxemburgo, Canadá, Brasil, Estados Unidos e Holanda. Portanto, para vocês, mais uma manhã na vossa companhia. Se nos quiserem chamar à rádio, ao 0555 56 21 44, e se for do estrangeiro, ao 0033-555-5621-44, este do estrangeiro. Portanto, e não esqueçam, por via internet, ao www.radiopanfm.fr. Aí tem os nossos contactos para nos desejar os bons dias ou dizer aquilo que quiserem. Portanto, espero que passem um bom domingo na nossa companhia com a melhor música. Agora vou passar aqui ao meu amigo para vos dar os bons dias em francês a todos os ouvintes. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Radio Open FM, sur le 97.9 FM ou sur le www.radioopenfm.fr. Ça, tous les dimanches, 100% musique portugaise. Ce matin, on est en duo avec mon ami Lorenzo et moi-même. J'espère que vous allez passer une bonne matinée en notre compagnie, avec la bonne musique. Si vous voulez nous appeler au 05 55 56 21 44 pour nous dire bonjour, pour nous demander une musique, pour nous dire un événement qui est autour de chez vous, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir. Et si vous voulez nous appeler du Portugal ou de l'étranger, c'est le 00 33 5 55 56 21 44. Et on se fera un plaisir aussi de vous parler, aussi bien en français qu'en portugais, et peut-être même en anglais, qui sait, on ne sait pas. Allez, on va partir tout de suite en musique, on va y aller tout doucement, le temps qu'on boive un petit café et on revient. Allez. Já não sei água. Foi lindo o amor que juntos vivemos, mas esse amor lindo logo se acabou. Nós tivemos tudo e tudo perdemos. Do nosso romance nada mais ficou. Queria poder estar de novo contigo e então outra vez sentir teu calor. Vivo da lembrança de um sonho perdido. Sou sombra na noite procurando amor. Procurando amor. Quando de repente tua luz se apaga, eu fico na noite mais triste e sozinho, andando sem rumo pela madrugada. Eu procuro em vão achar meu caminho. Caminho, andando sem rumo pela madrugada, eu procuro em vão achar meu caminho. Para mim não encontro outra igual, outra não quero amar. Hoje estou aqui sozinho, sinto falta do carinho, só ela me sabe dar. O amor bateu-me à porta, eu mandei-o logo entrar. O destino quis assim, pois se ela gosta de mim, tenho muito amor para dar. Já não a quero perder, por motivo ou razão. Será sempre só para mim, meu amor até ao fim, dentro do meu coração. Sem ela, o destino quis assim. Eu dou a vida por ela, minha vida é só para ela. Quero que seja para mim. Não encontro outra igual, outra não quero amar. Hoje estou aqui sozinho, sinto falta do carinho, só ela me sabe dar. O amor bateu-me à porta, eu mandei-o logo entrar. O destino quis assim, pois se ela gosta de mim, tenho muito amor para dar. será sempre só para mim, meu amor até ao fim, dentro do meu coração. Já não sei viver sem ela. Eu dou a vida por ela, minha vida é só para ela, quero que seja para mim. Não encontro outra igual, outra não quero amar. Hoje estou aqui sozinho, sinto falta do carinho, só ela me sabe dar. Se eu sou noite, tu és dia. Se eu sou vida, tu és agonia. Se sou amigo, tu és arisca. Se eu sou fria, tu és só carícia. Eu sou remédio e tu veneno, que se apodera de todo o meu sangue, de todo o meu corpo. Se eu sou luz, tu és a sombra. Se eu sou calmo, tu estás sempre contra. Se eu sou paz, tu és a guerra. Se eu sou inverno, tu és primavera. Se te lamentas, eu te critico. Nós terminamos, queiram ou não queiram, sempre abraçados. É que já não posso viver sem ti não posso. Quero sair do teu lado e ao teu lado volto. É que já não posso viver sem ti não posso. Tu és o motor que move os meus sentimentos. É que já não posso viver sem ti não posso. Se tenho sede, tu és a água. Se tenho frio, dás-me abrigo. Se tenho sono, dás-me a cama. Se tenho fome, dás-me de comer. Se sou pergunta, tu és resposta. Aquela porta que apesar de tudo está sempre aberta. E mais te odeio, e mais te quero. Eu dou-te tudo e logo me arrependo. E te abandono, e te protejo. E te imagino em meus pensamentos. E se me faltas, se não te tenho, a vida para e não faço nada até ao teu regresso. É que já não posso viver sem ti não posso. Allez, bonjour. Bonjour à Fernanda de 45 qui est conosco, à Emma qui est avec nous sur le chat. Bon dia, bon dia. Tu es o motor que move os meus sentimentos. É que já não posso viver sem ti não posso. Quero sair do teu lado e ao teu lado volto. É que já não posso viver sem ti não posso. Tentei recomeçar, esquecer a dor que deixaste em mim. Nem sei onde estás, mas onde estiveres, eu estarei por ti. hoje nada do que tenho faz sentido assim. Não sei viver sem ti. Tudo que tenho é pouco ou nada. Nem faz sentido se tu não estás aqui. Não sei viver sem ti. Tudo que quero não encontro. Fico perdido se tu não estás aqui. Só queria acordar sem ter medo de saber que te perdi. É duro recordar cada momento que vivi ao pé de ti. Hoje nada do que tenho faz sentido assim. Não sei viver sem ti. Tudo que tenho é pouco ou nada. Nem faz sentido se tu não estás aqui. Não sei viver sem ti. Tudo que quero não encontro. Fico perdido se tu não estás aqui. Viver sem ti é não ter sol. É uma noite que não tem fim. Tento avançar, tento esquecer este vazio de te perder. Não sei viver sem ti. Não sei viver sem ti. Tudo que tenho é pouco ou nada. Nem faz sentido se tu não estás aqui. Não sei viver sem ti. Tudo que quero não encontro. Fico perdido se tu não estás aqui. Estás aqui. Fiquei sozinho, tu não queres saber de mim. Tu foste embora, por isso fiquei sem ti. Agora tenho que viver a vida assim. Não queres saber como eu sofro aqui. Dava-te tudo, mesmo assim tu não quiseste. Tu procuraste um outro amor para viver. Mas tu não penses que vou ficar a chorar. Nem outro amor amanhã vou encontrar. Eu não vou mais andar atrás de ti. Nem procurar-te se penses que vou. Eu fui mais um com quem tu brincaste. Tu só quiseste mais uma ilusão. Eu não vou mais andar atrás de ti. Nem procurar-te, não penses que vou. Eu sou mais um que tu não quiseste. Tu só enganaste o meu coração. Fiquei sozinho, tu não queres saber de mim. Tu foste embora, por isso fiquei sem ti. Agora tenho que viver a vida assim. Não queres saber como eu sofro aqui. Dava-te tudo, mesmo assim tu não quiseste. Tu procuraste um outro amor para viver. Mas tu não penses que eu vou ficar a chorar. Nem outro amor amanhã vou encontrar. Eu não vou mais andar atrás de ti. Nem procurar-te se penses que vou. Eu fui mais um com quem tu brincaste. Tu só quiseste mais uma ilusão. Eu não vou mais andar atrás de ti. Nem procurar-te, não penses que vou. Eu sou mais um que tu não quiseste. Tu só enganaste o meu coração. Bom dia, Susaninha, bom dia. Nem procurar se penses que vou. Eu fui mais um com quem tu brincaste. Tu só quiseste mais uma ilusão. Eu não vou mais andar atrás de ti. Nem procurar-te, não penses que vou. Eu sou mais um que tu não quiseste. Tu só enganaste o meu coração. Tu és aquela que eu sempre quis, a mulher que eu queria fazer feliz. Mas não sei se sou correspondido. Tu andas a brincar com os meus sentimentos. Num dia és uma deusa, noutro dia és um tormento. Se tento te ligar, não respondes todo dia. Fazes-me acreditar que é mentira. Eu não sou brinquedo para brincares comigo. Tenho sentimentos, não quero um coração partido. Eu não sou brinquedo para me magoares. Se não tens sentimentos, é melhor tu acabares. Porque eu não sou teu brinquedo. A brincar com os meus sentimentos. Num dia és uma deusa, noutro dia és um tormento. Se tento te ligar, não respondes todo dia. Fazes-me acreditar que é mentira. Eu não sou brinquedo para brincares comigo. Tenho sentimentos, não quero um coração partido. Já não sei. faz diferença. Escolhe a tua consequência. Sorte a vaguear sozinho. Divaga em vão em toda a sala deserta. Deixa a voz cansar em carta aberta. E não faças caso, não te choca a indecência. Escolhe a tua consequência. Sai de mim. Emendei os laços que quebrei. Mas não faz diferença. Escolhe a tua consequência. Mas não faz diferença. Escolhe a tua consequência. Digo sem favor. Quando fazes Mijar, o gajo na rua, ele, ai, ai, ai, quero mijar, ai, entretanto começa-se a mijar um bocadinho pelas pernas abaixo, e ele foda-se, tirar a piroca para fora e esgana-lhe o pescoço, quero mijar, caralho, e entra por um café dentro, e vai com a piroca na mão pelo café dentro, e endereça-o à casa de banho das mulheres, e diz o empregado, oh amigo, olha que isso é para mulheres, não, oh, querias que fosse para ti, foda-se. Poder ver o pôr do sol e sentir o frio das ondas do mar, poder te encontrar debaixo do lençol, roubar-te um abraço, poder-te beijar. Não vou desistir, eu gosto de ti, és o meu viver, não te posso perder. Vou ficar a esperar pelo tempo, vou ficar para dizer que é só teu. Este fogo que queima por dentro, sei que é amor, meu coração é teu. Vou ficar a esperar pelo tempo, vou ficar para dizer que é só teu. Este fogo que queima por dentro, sei que é amor, meu coração é teu. Quero um dia poder ver o pôr do sol e sentir o frio das ondas do mar, poder te encontrar debaixo do lençol, roubar-te um abraço, poder-te beijar. Não vou desistir, eu gosto de ti, és o meu viver, não te posso perder. Vou ficar a esperar pelo tempo, vou ficar para dizer que é só teu. Este fogo que queima por dentro, sei que é amor, meu coração é teu. Vou ficar a esperar pelo tempo, vou ficar para dizer que é só teu. Este fogo que queima por dentro, sei que é amor, meu coração é teu. Thank you. só teu. Este fogo que queima por dentro, sei que é amor. Meu coração é teu. Vou ficar a esperar pelo tempo. Vou ficar para dizer que é só teu. Este fogo que queima por dentro, sei que é amor. Meu coração é teu. Então, bom dia, bom dia. Vamos lá então começar com as nossas dedicatórias da Rádio Panafiama. Desta vez para Clor Monferrand, para meu primo Cesaltino Pereira, que se encontrou ontem de parabéns. Muitos parabéns para as suas 90 primaveras. Beijitos. Espero que para o ano continue a festejar as 91 primaveras. Portanto, para ti, meu querido primo, olha o disco que eu escolhi para ti. Muitos parabéns para ti. Para ganhar algum dinheiro, morou para o estrangeiro, cheio de esperanças também. Mas depois de lá chegar, sente a saudade aumentar e sofre como ninguém. O pobre do imigrante que sofre a todo instante por tão longe se encontrar. Não lhe sai do pensamento, nem sequer só um momento, a hora de regressar. Depois do dia passado, chega a casa já cansado, mas antes de se deitar, vai sempre ver o correio, se alguma notícia vem, lê as cartas a chorar. Trabalha por todo o mundo, como triste vagabundo, procurando ser feliz. E sofrendo procurou, mas apenas encontrou saudades do seu país. Sofrendo procurou, mas apenas encontrou saudades do seu país. Para ganhar algum dinheiro, emigrou para o estrangeiro, cheio de esperanças também. Mas depois de lá chegar, sente a saudade aumenta e sofre como ninguém. O pobre do imigrante que sofre a todo instante por tão longe se encontrar. Não lhe sai do pensamento, nem sequer um só momento, é hora de regressar. Depois do dia passado, chega a casa já cansado, mas antes de se deitar, vai sempre ver o correio, se alguma notícia vem, lê as cartas a chorar. Trabalha por todo o mundo, como um triste vagabundo, procurando ser feliz. E sofrendo procurou, mas apenas encontrou saudades do seu país. E sofrendo procurou, mas apenas encontrou saudades do seu país. Trabalha por todo o mundo como triste vagabundo, procurando ser feliz. E sofrendo procurou, mas apenas encontrou saudades do seu país. E sofrendo procurou, mas apenas encontrou saudades do seu país. Bom dia, Olivia e Karina. Bom dia para vocês. e obrigado por estarem na nossa companhia. E para a Fernanda 45, bom dia para todos. Tens um olhar sereno que me faz navegar. Sinto que no meu peito terás o teu lugar. Não é por estar contigo, mas sinto amor por ti. Quero ser mais que amigo, pois tu já fazes parte de mim. Tu és linda, és mais do que eu desejava, e de ti eu não esperava. És um anjo vindo do céu. Tu és linda e quero ser teu abrigo e viver a vida contigo sem nunca dizer-te adeus. Tens um olhar sereno que me faz navegar. Sinto que no meu peito terás o teu lugar. Não é por estar contigo, contigo, mas sinto amor por ti. Quero ser mais que amigo. Bom dia, Maria. Queres café, nossa irmã? Tu és linda, és mais do que eu desejava. É a nossa Maia, queres que ele fê? Maria, lembra-te de nós, chama para nos dar os bons dias, para ver se estás a ouvir bem. E quero ser teu abrigo e viver a vida contigo sem nunca dizer-te adeus. Vamos lá acordar que já são horas, vamos. Aproveitem o tempo enquanto está bom. Vamos lá aproveitar o sol enquanto está bom, é? Tu és linda e quero ser teu abrigo e viver a vida contigo sem nunca dizer-te adeus. Esta vai para todos os imigrantes que estão na nossa companhia. Eu estava muito triste, sentado numa praça, sem ninguém para me amar. Apareceu uma cigarra, muito bonita e bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou um sorriso e sendo isso o sentido de o coração palpitar. Por você que é solidário, mas subiu ao contrário. Bom dia, Paulo Oliveira, bom dia. Montalbán. Tinha um lenço vermelho e sem nada me ajudou. Eu fiquei desesperado, muito louco e apaixonado, te chamando de amor. Cigana. Te amo, cigana. Cigarinha feiticeira. Todo o meu sofrimento, te quero em casamento, para não te ver solteira. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou o meu sofrimento, te quero em casamento, para não te ver solteira. Muito triste, sentado numa praça, sem ninguém para me amar. apareceu uma cigana, muito bonita e bacana, querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo isto, sentindo o meu coração palpitar. Por você que é solidário, mas digo o contrário, eu não quero te amar. Na sua mãozinha esquerda tinha um lenço vermelho, em cima não me ajudou. Eu fiquei frustrado, muito louco e apaixonado, te chamando de amor. Digamos, cigana, fica a minha feiticeira. Acabou meu sofrimento de cada casamento, para não te ver solteira. Digamos, cigana, fica a minha feiticeira. Ai, feiticeira! Acabou meu sofrimento. Para não te ver solteira. Ai, ciganinha, ciganinha. Ciganinha, feiticeira. Oh, bruxa. Te amo, cigana. Ciganinha, feiticeira. Acabou meu sofrimento. Bom dia, Bernadette! E então, desta vez, eis uma linda canção que foi escolhida para uns amigos da nossa rádio Panafiama, sendo eles Chico e Suzy, os vossos artistas preferidos. Esses que cantam e encantam para todos vós. Portanto, para eles, uma linda canção de sua autoria. Essa mulher é fogo. Ai, é fogo. Ai. Então vamos lá ver. Eu só sei que ela domina. Essa mulher é fogo, é meu sufoco, deixa-me louco, eu sempre ao pensar. Faz que em meu sonho tudo aconteça e dá-me a volta, sempre à cabeça. Essa mulher é fogo e aquece o meu corpo. Preciso, essa mulher é fogo. essa mulher é fogo. Chico, Suzy, essa mulher é fogo. Beijinho, Chico e Suzy. Tudo bom, bom domingo. E então, continuando com as nossas dedicatórias, desta vez da parte de Bernadette Vaz Fernandes, ela quer dedicar uma música para toda a sua família e amigos. E não esquecendo nós aqui na rádio, muito obrigadinha. Obrigado, Bernadette. Que te lembraste dos dois solitários que estão para aqui perdidos. Solitários? É, bom conjunto. Beijinho. E então, a música que vamos ter o prazer de escutar com todo o carinho que ela oferece para todos os seus familiares e amigos e para nós. E não se esqueçam que podem fazer como a Bernadette, é só ligar ao 0555 562144. O meu amigo aqui, Lourenço, com a voz feminina da Maria, e vai-vos responder, não é? Com aquela vozinha. E podem dedicar um disco em direto. Que ainda fica melhor. Ainda fica lindo. Vamos lá então, é da Bernadette, para a família, amigos e nós mesmo aqui na rádio. O conjunto é Origin Band, mas canta uma canção bom... Ah, vai, vamos ver. Ai, já aparece o conjunto da Magalhães. Lá de roça, morava numa palhoça, era a alegria do lugar. Lá deixei tudo, é morar na cidade. Sou... Ai, que bom! É fazer o tchá-tchá-tchá. Maria, tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Maria, tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Era assim que chamavam os porcos. Tchá-tchá-tchá. Sou maior felicidade a fazer o tchá-tchá-tchá. Quando chegou, arrumou o namorado, um velho já cansado a meter de nhanhá. Todas as noites o velhinho se babava, quando Maria anunciava o parceiro tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Quando Maria anunciava o parceiro tchá-tchá-tchá. Puxa, Maria! Maria foi um dia a Horizontina, vai uma equipa da Argentina. Um petit cucu a Baltazar, que vem do João sul chat. Bom dia, Baltazar. E bom dia à minha titinha. A Maria fez o tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Maria tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. A pedido da equipa, a Maria fez o tchá-tchá-tchá. Tem valha, vem sempre de mini saia, bota tomara que caia, faz tudo para agradar. Rapaziada, vai chegando e perguntando se não viu ainda dançando a Maria tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Se não viu ainda dançando a Maria. Ai, quem dera cá um chá. Qualquer coisa para o café também é. Maria agora está ficando muito rica, com a banca de revista, está botando para cobrar. Quem leva um é agradece ao freguês, mas sem compra mais de três, ela faz um tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Mas sem compra mais de três. Maria tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Sou português, minha mãe é espanhola. Não carrego na sacola nada para me incomodar. Bom dia, Anabela e Oliveira, de 60. Estás querendo o endereço da Maria tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Maria tchá tchá tchá. Tchá tchá tchá. Estás querendo o endereço da Maria. Maria, tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Maria, tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Tá escrevendo o universo da Maria, tchá, tchá, tchá. Sempre assim, amigos ouvintes, quem quiser a, você, a melhor música é na Rádio Panafiam, na vossa rádio. E agora vou fazer uma dicatória. Esta é para todos os transmontanos. Bota lá para todos os transmontanos. Obrigado pela parte que me toca. Ah, também és transmontano? Também sou transmontano. Ah, então é para todos os montanos, é para todos os transmontanos e para duas pessoas especialmente. Uma é para o pai da Maria. Bom dia, Sr. António. Bom dia, Sr. António. E outra, outra pessoa que está do outro lado. Um está na França e outro está na Suíça. É para os transmontanos. Até vamos lá. É assim. Ó. Oh. Nasci em Vila Real. Eu não. A ver se acordam os transmontanos. Sim, em Vila Real, cidade linda do nordeste de Portugal. Vivi também em Bragança, meu lindo berço como tu não é igual. De Chaves é meu amor, e foi em Chaves que me apaixonei. Ó régua, jardim em flor, ó linda régua, não te esquecerei. Parece mais velho do Rio. Quando te vejo, meu coração por ti chora. Santa Marta de Penélia, eu sou aquele que tanto te adora. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Monte Alegre, sonho meu, é deslumbrante a tua beleza. Fidalgo sabrosa sou teu. Ai, sabrosa! Salgadas, minha princesa. Macedo de Carvalheiro, por ti eu sofro demais. Mas os meus amores verdadeiros são para ti, ó Vinhais. Mirandela, meu cantinho, ó terra que tanto te amo. Terás os montes a soninho desse povo transmontano. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Mugadouro, meu encanto, são para ti os meus abraços. Com muito amor eu te canto, ó linda vila de Valpaços. Ribeira de Pena, tu és uma das terras mais ricas. Ligeirinho vão meus pés lá para a festa em Boticas. Ó oh, Mursa, és o meu carinho. És o meu carinho. Choro por ti todos os dias do ano. Terás os montes a soninho desse povo transmontano. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. Eu sou transmontano de bom coração. Eu sou transmontano, é minha paixão. E agora? Mais e uma. E agora vai mais uma para Clermont-Ferrand. Esta é para o meu primo Jeremy, que se encontrou de parabéns esta semana. Portanto, também para ele, muitos parabéns. Antes não se pode, mas depois não importa. Até no mesmo ano é sempre. Bem-vindos os parabéns. Muitos parabéns, meu menino. Muitas felicidades. Meus senhores, deste lugar ninguém saia, para verem o Nel Monteiro com o seu azar na praia. Ao lhe roubarem a roupa, tudo arreganhou a taxa, ao vê-lo sem um trapinho, para tapar a parte baixa. É isto que o povo gosta, que o povo gosta, que o povo quer. É isto que o povo gosta, para o seu mal prazer esquecer. É isto que o povo gosta, que o povo gosta, que o povo quer. É isto que o povo gosta, para o seu mal prazer esquecer. Casa do Pipo e não sejas minguareiro. Não descubras as vergonhas deste amigo Nel Monteiro. Senão eu também descubro que já pedi amiguinho a fazer muita limpeza com esse teu bigodinho. É isto que o povo gosta, que o povo gosta, que o povo quer. Ai, é isto que o povo gosta, para o seu mal prazer esquecer. É isto que o povo gosta, que o povo gosta, que o povo quer. É isto que o povo gosta, para o seu mal prazer esquecer. Monteiro de azares, tem a agenda recheada. Já ouvi cantar sentado, de por ninguém engessada. No azar o Nel tem sorte, vejam bem a sorte dele. Até velhas de 90 fazem promessas por ele. É isto que o povo gosta, que o povo gosta, que o povo quer. É isto que o povo gosta, para o seu mal prazer esquecer. É isto que o povo gosta, que o povo gosta, que o povo quer. É isto que o povo gosta, para o seu mal prazer esquecer. Zé do Pipo, malandreco, muito não te podes queixar. Tu com o teu Magalhães, estás farto de computar. E com o teu GPS, até já foste ao Peru. Vieste tudo elegante, com os cereais no cu. É isto que o povo gosta, que o povo gosta, que o povo quer. É isto que o povo gosta, para o seu mal prazer esquecer. É isto que o povo gosta, que o povo gosta, que o povo quer. É isto que o povo gosta, para o seu mal prazer esquecer. E então, continuando com as nossas dedicatórias, desta vez vai para Burgos, para, ou seja, para São Solange, para Benoit e Jacqueline. Vamos lá fazer a festa. Ai, esta enfermeira põe-me louco. Atenção lá, enfermeira. Usei só uma cara a mim, estava sempre a pedir para lhe medir atenção. Ai, atenção. Se há um dia que não ligo, ai, liga-me a aflito, vem salvar já o meu coração. E também para a Suzaninha, para a Suíça, enfermeira. Ela é linda de morrer, só para eu a poder ver. Finjo a vida inteira esta enfermeira do amor. É top, top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo a correr. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Quem me deram enfermeirinha? Também estou a quase a morrer. O Zé não vive sem mim, estava sempre a pedir para curar a sua dor. Ai. Quando lhe dou um remédio, ele pede logo um beijo, só assim é que fica melhor. Esta sorte que eu tenho é tão doce, Helena, minha nova enfermeira. Ela é linda de morrer, só para eu a poder ver. Finjo a vida inteira esta enfermeira do amor. É top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Que chatice, pá. Está-me sempre a ligar. Ai, se eu pudesse também ligada. Desta enfermeira do amor é top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Desta enfermeira do amor é top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Desta enfermeira do amor é top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor é top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Quem me dera também uma enfermeirazinha, também estou quase a morrer. Esta enfermeira do amor é top, top. Estás a morrer. Estás, estás. Olha, mais uma indicatória. Esta vai para Anabela Oliveira e por Olivier Carine, do 60. É tudo no 60. Era melhor se fosse 60. Não é o Toy? Hã? Não é o Toy? Não, não é o Toy, não. Ah, bom. Não é o Toy. Oh, é assim. Uma mudança também faz bem. Faz. Oh. Que comece o baile. Então vamos lá bailar, vá! Hoje o baile vai ser a moda antiga. Mas quer dançar, vai chamar a rapariga. Avança com firmeza, com precaução. Pois não tens a certeza se te digo sim ou não. Que comece o baile, que comece já. Se queres dançar comigo, tu vais ter que me convidar. Que começa a festa e a diversão. Quem é que se presta a conquistar o meu coração? beijinho. Se fizeres por me agradar e fores bonito, pode aqui começar, quem sabe um bonito namorico. Que comece o baile, que comece já. Se queres dançar comigo, tu vais ter que me convidar. Que comece a festa e a diversão. Quem é que se presta a conquistar o meu coração? Que comece o baile, que comece já. Se queres dançar comigo, tu vais ter que me convidar. Que comece a festa e a diversão. Quem é que se presta a conquistar o meu coração? Quem é que se presta a conquistar o meu coração? A Amélia gosta muito de tocar. Ela andou a aprender música numa escola do lugar. Sua família é pobre, não tem dinheiro para gastar. A Amélia chora e grita, não tem gaita para tocar. E eu, povo nosso ciumento, deixo a Amélia tocar o meu instrumento. Oh, Amélia, vem tocar aqui, vem tocar aqui para eu descansar. Oh, Amélia, vem tocar aqui, com a tua música eu fico a vibrar. Oh, Amélia, vem tocar aqui, vem tocar aqui para eu descansar. Oh, Amélia, vem tocar aqui, com a tua música eu fico a vibrar. Depois de tanto tocar, a Amélia já está cansada. Senta-se então no meu colo e vai mais uma gaitada. Ela toca muito bem, eu gosto de apreciar. Quando lhe empresto a gaita, ela toca sem parar. Para ela é um divertimento, a minha gaita é um belo instrumento. Oh, Amélia, vem tocar aqui, vem tocar aqui para eu descansar. Oh, Amélia, vem tocar aqui, com a tua música eu fico a vibrar. Oh, Amélia, vem tocar aqui, vem tocar aqui para eu descansar. Oh, Amélia, vem tocar aqui, com a tua música eu fico a vibrar. Vem tocar aqui para eu descansar. Oh, Amélia, vem tocar aqui, com a tua música eu fico a vibrar. Oh, Amélia, vem tocar aqui, vem tocar aqui para eu descansar. Oh, Amélia, vem tocar aqui, com a tua música. Nunca pedes nada, mas hoje vou. Ana Cláudia, connosco hoje de manhã, no 100% Música Portuguesa. Eu te darei. Coração. Ai, quando aperta o coração. Quando aperta o coração é duro, é. Olá, nossa amiga Maia no chat. Olá, Maria, como é que vais? Ana Cláudia. E agora vou passar uma música. É de Rosa Martins. É uma cantora que não vai que adiantou ou não te ouviu. Ela nem sabe o que vai ouvir, porque não sabe. Não, mas esta vai para Opinião, para Telma Maria Maria. Telma Maria Maria. E seus familiares. Seus familiares. Então é a Rosa Martins. É uma nova cantora. Vai para Portugal, para a região do Douro. Vai até. Opinião. É, vamos lá então. Rosa Martins, exclusividade, 100% música portuguesa. Diz-me qual é o teu segredo. Os teus beijos eu me perdi. Diz-me agora, não tenhas medo. Diz-me se fizeste bruxedo, porque estou louca por ti. Diz-me qual é o teu segredo. Os teus beijos eu me perdi. Diz-me agora, não tenhas medo. Diz-me se fizeste bruxedo, porque estou louca por ti. Tá tão menino bonito que existe. Agarrar e prender-te no quarto. Chega de jogos e brincadeira. Tu és meu namorado. Diz-me qual é o teu segredo. Os teus beijos eu me perdi. Diz-me agora, não tenhas medo. Diz-me se fizeste cedo, porque estou louca por ti. Diz-me qual é o teu segredo. Qual é o teu segredo? Os teus beijos eu me perdi. Ai, ai, ai. Diz-me agora, não tenhas medo. Diz-me se fizeste bruxedo, porque estou louca por ti. Tá tão menino bonito que existe. Tá tão menino bonito bem engraçado. Este é o melhor de todas que existe. Meninas, cuidado. Não te vou deixar fugir nem por nada. Vou-te agarrar e prender-te no quarto. Chega de jogos e brincadeira. Tu és meu namorado. ai, ai, ai. Com os teus beijos eu me perdi. Ai, ai, ai. Diz-me agora, não tenhas medo. Diz-me se fez este bruxedo, porque estou louca por ti. Ai, ai, ai. Diz-me qual é o teu segredo. Qual é, qual é, qual é? Com os teus beijos eu me perdi. Ai, ai, ai. Diz-me agora, não tenhas medo. Diz-me se fez este bruxedo, porque estou louca por ti. Estou louco. Diz-me qual é o teu segredo. Com os teus beijos eu me perdi. Diz-me agora, não tenhas medo. Diz-me se fez este bruxedo, porque estou louca por ti. Diz-me qual é o teu segredo. Com os teus beijos eu me perdi. Diz-me agora, não tenhas medo. Diz-me se fez este bruxedo, porque estou louca por ti. Eu gosto muito do sotaque dos franceses. Os gays falam muito requintado, não é? Os gays são muito finos. Até dizer merda se tem requinte. Merde. Parece que cheira bem, não é? Parece o novo frasco da Chanel. Chanel merde. É bonito. Eu gostava de ter um perfume desse. Vejam lá, vamos lá. Lixo. Para nós, lixo é onde temos a merda que não queremos. Lixo em francês é... Poubelle. Parece um teatro em Cascais. Onde é que moras? Em Poubelle. Foda-se, esta merda é fina, não é? Acaso gosto. E há uma expressão que eles utilizam muito, que é quando se... Nós, quando nos admiramos, o pessoal de Lisboa, quando se admira, a sério? E nós é, oh, foda-se. E os franceses é, putain. Putain de merde. E então havia um gajo que estava em França há muitos anos que recebeu um amigo de lá, daqui da aldeia, um labrego do caralho, chegou lá ao aeroporto de Orly com galochas, garrafão de um lado e pencas do outro. Chapéu, hein? Então, Zé, tudo bem? Oi, oh, Emmanuel, tudo bem? Ça va bien? Ça va pas? Ça va pas? Não sei, ainda não comi nada. Emmanuel, novidades da nossa terra. Cuidados, olha, a minha irmã casou-se. Oh, puta! Mas ela não é essa, é mais nova. Olha, mais uma dedicatória, desta vez é a Fátima, que quer dedicar uma música para a Maria, para nós aqui na rádio, também para o Fernando e para a Betty. Um beijinho para eles, um beijinho para nós, um beijinho também para ti, Fátima. Uma música, e eu escolhi a Cristiana Sá e a Companhia. Oh, é assim. Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Da Fátima para a Maria, para nós, e para o Fernando e para a Betty. Nasci nas terras do Minho, filha do rio e da serra, e faço deste cantinho o meu refúgio da guerra. Tenho orgulho e carinho por ser fruto desta terra. Acordo com os passarinhos nas árvores a cantar, com o lima a dar beijinhos à barca que vai a passar, e os casais de pombinhos na eira a namorar. Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Sou do Norte, sou do Norte, pelo Norte tenho um carinho. Sou do Norte, sou do Norte, sou filha do Minho. Música. sinto o vento me a beijar com a alma da natureza. E a gente que cá mora dá valor à união, que vem de tempos de outrora em que partilhavam o pão. Aqueles que foram embora são as raízes dos que cá estão. Sou do norte, sou do norte, pelo norte tenho um carinho. Sou do norte, sou do norte, sou filha do Minho. Sou do norte, sou do norte, pelo norte tenho um carinho. Sou do norte, sou do norte, sou filha do Minho. Apenas mais uma que eu quero ter. Mas quando digo que te amo não te minto. Para mim és a única mulher. E se alguém te disser que eu te engano, isso é mentira, tu não vais acreditar. Tu sabes bem que é só a ti que eu amo. E para sempre só a ti eu quero amar. Quero-te tanto, é para ti que eu vivo. Quero estar contigo, quero estar contigo. Quando te digo que te amo sou sincero. Só a ti eu quero, só a ti eu quero. Quero-te tanto, é para ti que eu vivo. Quero estar contigo, quero estar contigo. Quando te digo que te amo sou sincero. Só a ti eu quero, só a ti eu quero. Amor é brincadeira. Quero que saibas que o meu amor é sincero. E em meu peito tu serás sempre a primeira. E se alguém te disser que eu te engano, isso é mentira, tu não vais acreditar. Tu sabes bem que é só a ti que eu amo. E para sempre só a ti eu quero amar. Quero-te tanto, é para ti que eu vivo. Quero estar contigo, quero estar contigo. Quando te digo que te amo sou sincero. Só a ti eu quero, só a ti eu quero. Quero-te tanto, é para ti que eu vivo. Quero estar contigo, quero estar contigo. Quando te digo que te amo sou sincero. Só a ti eu quero, só a ti eu quero. Quero-te tanto, é para ti que eu vivo. Quero estar contigo, quero estar contigo. Duas semaninhas são 2 anos. Quero passar uma noite contigo. Ai, contigo e mais ninguém. Quero passar uma noite contigo. Porque contigo eu sinto-me bem. Ai, que passar uma noite contigo. Ai, contigo e mais ninguém. Quero passar uma noite contigo. A Maria está a dizer muito obrigado à Fátima. Não me digas não. Quero voltar. Por não estar aqui também faz parte da nossa rádio, Nossa Maria. Fico triste Maia. Dentro de mim. Não me digas não, sou louco por ti. Espero o teu amor e espero que esperes por mim. Quero ai, esperas por mim, sou contigo, louco por ti. Ai, contigo e mais ninguém. Quero passar uma noite contigo. Não posso, só se for um dia. Quero passar uma noite contigo. Ai, contigo e mais ninguém. Quero passar uma noite contigo. Porque contigo eu sinto-me bem. Ai, sinto sim. Tu és o meu viver. Ah, yeah. Nem podes dizer não. Podes crer que eu vou sofrer. Não me digas não. Ai, não. Que eu não vou aceitar. Só quero que me digas que para sempre me vais amar. Quero passar uma noite contigo. Ai, contigo e mais ninguém. Quero ai, passar ai. Uma noite contigo. Porque contigo eu sinto-me bem. Quero passar uma noite contigo. Ai, mas não é bailada. E mais ninguém. Ai, não. Quero passar uma noite contigo. Ao porque contigo eu sinto-me bem. Quero passar uma noite contigo. Ai, contigo e mais ninguém. Quero passar uma noite contigo. Porque contigo eu sinto-me bem. Quero passar uma noite contigo. Ai, contigo e mais ninguém. Quero passar uma noite contigo. Porque contigo eu sinto-me bem. E mais uma dedicatória. Esta vem de Olivier e Karine. Quer dedicar à família da Anabela e Oliveira, que está aqui, que estão em França, vieram de Portugal, estão em França com eles, e passaram uma belle soirée hier soir, todos juntos. Então vou dedicar uma música para a família da Anabela e do Oliveira, da parte de Olivier e de Karine. É uma música assim, vamos lá. É uma música antiga. Bota abaixo! Ai, bota abaixo, bota. Oh, rosa redonda saia. Ah, rosa redonda bem. Oh, rosa redonda saia. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda saia. Olha, de Olivier Karine por Anabela e Oliveira e toda a família da Anabela. Ai, estivesse cá a nossa mãe a cantar. A rosa redonda saia. As meninas cá na aldeia são bonitas, nunca vi. Ai. A dançar eu gosto delas. Como a rosa ninguém dança assim. Elas são mulheres danadas, só gostam de brincadeira. O que custa é começar depois à festa a noite inteira. Oh, rosa redonda saia, oh, rosa redonda bem. Oh, rosa redonda saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda saia, que fique bem redondinha. Rosinha é atrevida, gosta de dançar com par. Nunca sabe quem escolher, fica com o que sobrar. Alegria e diversão, a festa está animada. Toda a gente canta e dança, esta moda de dar a saia. Oh, rosa redonda saia, oh, rosa redonda bem. Oh, rosa redonda saia, olha a moda que ela tem. Olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda saia, que fique bem redondinha. danadas, só gostam de brincadeira. O que custa é começar, depois há festa a noite inteira. Alegria e diversão, a festa está animada. Toda a gente canta e dança, esta moda de rodar as saias. Oh rosa redonda a saia, oh rosa redonda bem, oh rosa redonda a saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh rosa redonda a saia, que fique bem redondinha. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh rosa redonda a saia, que fique bem redondinha. Rosa, levanta a saia. Oh, Rosa, levanta a saia. Não é levanta a saia. Oh, Rosa, levanta a saia. É redonda a saia. Não, mas isso é a canção, mas ele queria dizer Rosa, Rosa levanta a saia. Tá bem, Rosa, tá bem. Levanta bem. Tá bem, tá bem, assim não que atire. Que ainda é melhor, hein? É mais rápido, não é? Bom, e desta vez? Desta vez. Para a nossa amiga Maria. Maria. Olha que linda canção a gente escolheu para ti. Bah, ah, mas é, estás longe, eu não tenho cá os Kleenex, hein? É, portanto. Canta aí. Canta aí. Ai, que saudade. Puxa, Maria. Esta é para a nossa amiga Maria. E colega, bota Maria, puxa aí no centro. Meu peixe, minha loucura, a saudade no meu peito, ai, tem uma beleza pura. Esta saudade eterna tem carinho e encanto, Vila Real sou todo teu, é por isso que eu canto. Ai, que saudade, ai, que saudade. Ai, que saudade, ai, que saudade, tenho de ti, Vila Real. Ai, que saudade, ai, que saudade, ai, que saudade, como tu não há igual. Muitas saudades no peito dessa minha terra natal. O mês de agosto é tão bonito e os imigrantes a chegar com o senhor dos aflitos. Vamos todos festejar. Ai, que saudade! Ai, que saudade! Ai, que saudade! Ai, que saudade! Tenho de ti, Vila Real. Ai, que saudade. Ai, que saudade, ai, que saudade. Ai, que saudade. Ai, que saudade, ai, que saudade. Ai, que saudade. De conto não há igual. Não há igual. Chico, Suzy. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Sibéria. Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, como tu não há igual. E então desta vez para Montauban, para Paulo e Vera e seus filhinhos. Com muito carinho dedico esta canção, com muitos beijinhos. Um gato me falou que a mulher que ele tanto amou foi embora. Mas ela vai. E entre frases escondadas dizia assim para a sua amada uma canção que dizia assim: você que nunca amou, nunca amou, nunca amou, nunca amou, nunca amou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. E o que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, futuramente me metesses no cu, no cu, no cu, no concurso de freiras, tornaste uma pu, uma pu, uma pu, uma pu por idosela. Aí! Me falou, e a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escondidas ele dizia assim pra sua amada uma canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, e me jogou fora. E o que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu, que te fu puramente. Me metesses no cu, no cu, no cu, no cu, no concurso de freiras. Tornaste uma cu, uma cu, uma cu, uma cu por idosela. Me falou e a mulher que ele tanto amou foi embora. E entre frases escondidas ele dizia assim pra sua amada uma canção que dizia assim: você que nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca cagou, nunca gostou de mim. E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora. E o que te fu, que tifuque, tifuque, tifuque, tifuque, tifuque, de futuramente. Permanecês no cono, no cono, no concurso de freiras. Tornaste uma pupura, pupu, uma pupura e donzela. A alegria de chegar e a sua família ver, para sentir o nosso cheiro e os nossos gostos tão bem. Até a festa lá na aldeia ficam melhores como convém. Não há verão sem chegar a Portugal, os imigrantes que regressam à sua terra natal. Não há verão sem chegar a Portugal, os imigrantes que regressa lá à sua terra natal. Durante o ano a vida não é igual, falta a presença dos filhos, os filhos de Portugal, os filhos que saíram para a vida melhorar. Mas tudo muda quando começam a chegar, para sentir o nosso cheiro e os nossos gostos também. Até a festa lá da aldeia ficam melhores como convém. Não há verão sem chegar a Portugal, os imigrantes que regressam à sua terra natal. Não há verão sem chegar a Portugal, os imigrantes que regressam à sua terra natal. Não há verão sem chegar a Portugal, os imigrantes que regressam à sua terra natal. Não há verão sem chegar a Portugal, os imigrantes que regressam à sua terra natal. Não há verão sem chegar a Portugal, os imigrantes que regressam à sua terra natal. Não há verão sem chegar a Portugal, os imigrantes que regressam à sua terra natal. E então, desta vez, da parte do nosso amigo Manuel Gonçalves, tenho o gosto e prazer de dedicar esta música para seus familiares em Limoges, Paris e em Portugal, não esquecendo seus pais, Adolfo e Maria Telvina. Portanto, para vocês, uma linda música. Havia festa do senhor que eu não queria perder. Era uma festa animada. Saí de casa na cabeça uma ideia de encontrar na minha aldeia namorada para casar. Um bailarico com mulher por todo lado. Eu fui logo escolher uma para comigo dançar. Era a Maria, filha do tio Joaquim. Quando ela olhou para mim nem sabia o que fazer.

Olá, bom dia. Estamos a falar com quem? Com a Fátima. Ah, bom dia, Fátima e companhia. Olá, bom dia. Está-nos a telefonar por aqui, é? Para dedicar uma música e para desejar um bom dia. E um bom, bom dia também para aí, para vós. Muito obrigada. E está tudo bem para aí? Está tudo bem, está tudo bem. Está. Está. Tá, os dois solitários, mas a gente entende-se bem. Com dois, a ver, não há mulheres agora. Não, não há nada. Olá, cuidado dos homens, já. Sabes como é que diz o outro? Oh, Diniz. Ah? Conheces aquela canção? Oh, Diniz, estou bem. Ah, não, não conheço. Ah, não. Tem cuidado com os homens, já. Entre homens pode acontecer muita coisa. Não, não, dá funiscas. Não há nada. Se houvesse uma mulher ao meio, ainda estavas bem. Agora uma mulher para cada uma. Agora entre homens, não sei o que acontece para aí, não. Não, não, não há nada, não há nada. Faz funiscas. Ah, está bem. Vocês alegres com o outro? É. Oh, ele está muito calado. Ele nunca falar. Fala, fala, tu vais ver como ele fala. Oh, tem a boca cheia? Não, não tem. Ah. Até está com a boca bem fechada. Ah, está com a boca bem fechada. Oh, está a ver, está a ver uma mensagem. Está doente, é? Não, está a ver a música, não está. Não, doente não está. Até está bem disposto, por acaso. Ainda bem, então. Está, está, está. Está. É o essencial. Diz lá bom dia à senhora. Bom dia. Olá, bom dia. Oh, estás muito triste. Ah. Estás muito triste? O que tens? Estou triste? Então é o amor que não assiste. Oh, é isso. É do sol, é do sol. É do sol também, não está muito sol. Aqui então, em Lima não está muito sol. Então é por isso, é por isso. Está. E tudo bem? Está, e tu? Ah, acabamos andando. É essencial, não é? Parece que temos que fugir para a zona de Clormão Ferreiros, que para lá teve um solzinho toda a semana quentinho. É aqui a puta da chuva. Oh! Fora o bem de Deus que tem. Não se pode falar. É, houve uma coisa, não se pode falar assim na rádio porque toda a gente ouve e parece mal. Mas é chuva. É, a gente já tem isso. Olha, nunca ouvi dizer na minha terra que é que fala mal foto. Ah, isso é verdade. Oh, Fátima, está na rádio. E por estar na rádio, é por isso mesmo que eu estou a falar, para toda a gente ouvir. Então, estás a dizer ao Lourenço que não se diz as coisas. Então, costuma-se dizer na minha terra que fala mal foto. Pronto, está feito. Está feito. Está feito. Ligaste por aqui, então. Eu liguei para dedicar uma música ao José, que é o principal. É o principal. É o principal da festa. É o principal da festa. É o principal de tudo. E para dedicar uma música também ali aos meus filhos, à minha família em Portugal e para a minha mãe, a Rápida. Beijinhos para o José e para a Cláudia. Eles estão a ouvir. E também para dedicar à minha tia que está em Lisboa, que ela encontra hoje de parabéns. Tudo bom, com muita saúde, o principal. E para aí para vocês um bom domingo e tudo de bom. E continuem sempre assim bem dispostos. A gente faz o possível de agradar a toda a gente. Uma música à vossa escolha. À minha escolha? Sim. Tá bem, muito obrigado. Sempre vai sair daqui, Fátima. Olá, Vila, depois mandas-me uma invitação para o telefone, para eu ouvir, para a internet. Não te atrapalhes que não sai nenhuma ninhada de cachorrinhos. Olá, também. Nem de ratos. Entre homens também não pode sair muito, não. Se fosse entre mulheres podia sair alguma coisa, agora entre homens também não tem quem faz isso. Porquê entre mulheres dava e entre homens não? Não, se fosse mulheres e homens. Ela bem falou. Se fosse entre mulheres era muito melhor, não é? Ai, homens entre mulheres, está bem. Fazia sanduíches. Era. Agora entre dois homens também não sei o que é que vai sair. Fazia-se sanduíche, metia-se um chouriço dentro do pé. Fátima. Ah, diz. Entre dois homens podemos jogar à espingarda. Também entre homens, já costuma-te dizer, entre homens são todos bandolidos, então. Ai, Nossa Senhora! Estamos na rádio, hein? Acho que estás a esticar muito hoje, hein? Então vai mal, bota-me para lá. Ai! Ai. Então, era melhor entre mulheres do que homens, está mal. Não serviu as calças. Diz lá a verdade. É verdade, sim senhora. Mas tens razão, a mulher. Eu gostava mais de ver duas mulheres que dois homens. Tens razão. Sim, ao pé de mim. Antes que era uma mulher que tem. Ao pé de ti também. Ao pé dele, não. Estou-me a dizer que entre mulheres está-se mais quentinho. Ah, pois. Não digo nada porque é melhor. Muito obrigado, Fátima. Anisha, beijinhos. Bom domingo. Um santo dia para aí, para vocês. Obrigada, e que venha ao sol, e que venha ao sol. Espero bem que sim, Anisha, beijinhos. Tchau, beijinhos. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. As mulheres deste mundo são quase todas iguais. Aquelas que gostam pouco, outras que gostam demais. Seja joia, seja cara, ou até o vestidozinho. Mulher para ser mulher, gosta de tudo carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho se tiver outro sabor. Quando elas vão às compras e a coisa fica fraca, ficam tristes e doentes e com medo de barata. Para lhes ver um sorriso, já sabes qual é o jeitinho. Mulher para ser mulher, gosta de tudo carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem goste de carinho se tiver outro sabor. Toda mulher que é mulher deixa o homem sempre louco. Por muito que lhe ofereça, ela acha sempre pouco. Aqui deixo um segredo que indica o melhor caminho. Mulher para ser mulher, gosta de tudo carinho. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Há quem gosta de carinho se tiver outro sabor. Há quem quem goste de carinho se tiver outro sabor. Há quem goste de carinho. Há quem goste de carinho. Há quem goste de carinho se tiver outro sabor. Pedi-te um beijo a brincar, fingiste que não ouvias. E depois no teu olhar, que os beijos que querias dar só a sério os recebia. Depois de um beijo te dei, tu chamaste-me atrevido. Coraste, não sei porquê, se gostaste eu gostei. Não estou nada arrependido. Já por muito lado andei, gostar eu sempre gostei. E tu não foste a primeira, mas no beijo que te dei algo de novo encontrei. Foi petróleo na fogueira. Nosso amor começa agora, de mim não vás embora. Não é vergonha gostar. Vamos amar a vida fora, tu não és pecadora. Ninguém peca por amar. Pedi-te um beijo a brincar, fingiste que não ouvias. Vi depois no teu olhar que os beijos que querias dar só a sério recebias. Depois um beijo te dei, tu chamaste-me atrevido. Coraste, não sei porquê, se gostaste eu gostei. Não estou nada arrependido. Já por muito lado andei, gostar eu sempre gostei. E tu não foste a primeira, mas no beijo que te dei algo de novo encontrei. Foi petróleo na fogueira. Nosso amor começa agora, de mim não vás embora. Não é vergonha de gostar. Vamos amar a vida fora, tu não és pecadora. Ninguém peca por amar. Nosso amor começa agora, de mim não vás embora. Não é vergonha de gostar. Vamos amar a vida fora, tu não és pecadora. Ninguém peca por amar. Mais uma dedicatória. Esta é de Jolo Taxi para todas as mulheres. Ele pediu-me Irmãos Verdade. És demais, então é para todas as mulheres. Vamos lá com os Irmãos Verdades. Uma quizombinha assim de manhãzinha. Ai que bom. Roça, roça. I love you. Je t'aime. Te amo. Só quero tempo para pensar em ti. Para pensar em ti. E em tentar ti entender o que queres tu de mim. A cama está tão fria, a roupa pelo chão. Não há paixão. quarto tão vazio. Ficaram nossos pés justados com prazer. Eu vou bater, mas passo o tempo a pensar em ti, a tentar entender o que queres tu de mim. Só quero um tempo sem pensar em mim, mas não mereço que acabe tudo assim. É demais, é demais. Meu coração não aguenta mais a solidão. Eu dei-te o meu afeto, em troca deste amor só me deste mais desilusão. Mas passo o tempo a pensar em ti, a tentar entender o que queres tu de mim. É demais, amas a mulher. É demais, é loucura para mim. É demais, nunca vou esquecer. É demais, é demais. E agora tu estás no meu peito. Eu penso e não há outro jeito. E quero amor. Demais, eram os irmãos, verdade? Uma quizombinha assim à maneira. É demais, é demais. Agora, este tabu é o dedicá-la. Então bota lá, então. A Fátima dedicou-nos uma música, agora vou dedicar uma à Fátima. Ótimo! Ó Fátima! Bota lá para a Fátima. Olha, mas não te rias muito. O meu colega vai se rir. Olha que música tão linda. Ei, eu não sou, hein? Quem quiser encontrar é entre Nelas e Aveiro. É só seguir em frente, depois viras para Meleiro. Eu comprei um GPS para viajar por Portugal. Vou à procura de Meleiro, de norte a sul, do interior ao litoral. Vou a Pedrógão à venda da gaita. Passo pela Vixa em Gondomar. Colo de Pito em Castro Daire. Ponte de Lima no Rego do Azar. Em Oliveira vou a Traseiros. Mal lavado em Odemira. Vaca Louras em Castanheira. Porca em Ponte de Lima. Quem quiser encontrar é entre Nelas e Aveiro. É só seguir em frente e depois viras para Meleiro. Quem quiser encontrar é entre Nelas e Aveiro. só seguir em frente. Mas viras paneleiro, eu comprei um GPS para viajar por Portugal. Vou à procura de neleiro, de norte a sul, do interior ao litoral. Vou a Pedrógão à venda da gaita, passo pela Vixa em Gondomar, colo de Pito em Castro Daire, Ponte de Lima no Rego do Azar. Em Oliveira vou a Traseiros, mal lavado em Odemira, bate calores em Castanheira, porque em Ponte de Lima deixaste me cantar com a guitarra ao mano. Deixaste me cantar e depois viras paneleiro. Quem quiser encontrar é entre nelas e aveiro. É só seguir em frente. Viras paneleiro. Viras paneleiro. Maleiro. Paneleiro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. É só seguir em frente e depois viras paneleiro. Quem quiser encontrar é entre nelas e ao meio. É só seguir em frente e depois viras paneleiro. Quem quiser encontrar é entre nelas e aveiro. É só seguir em frente. Pois não viras para trás. Ai, que bom, que bom. Muito linda música, música. Linda música. Sim, senhora. Baixa até me cantar com a guitarra, mano. Ai, ai, ai. É meio-dia, olha, meio-dia certinho. Ai, meio-dia em ponto, dizia o netinho avô. Traga cá o potinho, quero fazer cocô. E então desta vez para o nosso amigo Felipe, Bernadette, Tony e Marisa, olha que linda canção foi escolhida para vós. Olha para aí! Aperta, aperta, linha, aperta, aperta, moreninha. Aí eu apertava. Diga-lhe olhos verdes, teu atosinho. Aperta, aperta, virou. Com tua graça através. Virou. Perde a cabeça, qualquer fadista. Se és cantadeira de brilho, vem cantar ao desafio. Atenção, aperitivo, é? Dá-lhe um passo malvado, porque tem um chão de tração. Atenção à Coca-Cola. Bate o pó do Tigrinho. Com isso que não for mal. Tigrinha, acerta ao passo, bater o coração. Bate o forte, Tigrinha, dá-lhe agora a tua mão. Tigrinha, acerta ao passo, bater o coração. No trinar desta guitarra, tu é que fizeste a marca que me prendeu. Que triste o fado, afinal, tu é que fizeste o mal. E quem o paga sou eu. Bato o fado, Tigrinha, dá-me agora a tua mão. Tigrinha, acerta o passo, vou bater do coração. Bato o fado, Tigrinha, dá-me agora a tua mão. Tigrinha, acerta o passo, vou bater do coração. Thank you. bato fome, tigrinha, dá-me agora a tua mão. Tigrinha, se apalpasse no bater do coração. Bato fome, tigrinha, dá-me agora a tua mão. Tigrinha, se apalpasse no bater do coração. Vou enlouquecer. Eu vou ficar louco, desesperado. Sem teu amor vou estar perdido. E o meu coração bandido só quer estar a teu lado. E todo dia só penso em ti. E não me canso do teu amor. Sais, eu enlouqueço. Coração bate no peito. Só por ti, ó minha flor. Já vês como tens que fazer, Maia. Já vês como tens que fazer. Tens que arranjar o cãozinho. Dois cãezinhos, é? Dois cachorrinhos. Seu amor. Mas tu és minha rainha. Sonho de mulher. Ai, eu sem ti vou enlouquecer. Eu vou ficar louco, desesperado. Sem teu amor vou estar perdido. E o meu coração bandido só quer estar a teu lado. E todo dia só penso em ti. E não me canso do teu amor. E se tu sais eu enlouqueço. Coração bate no peito. Só por ti, ó minha flor. Mas tu és minha rainha. Só por ti, minha flor. O meu vício, o meu calor. Que me aquece na noite fria. E como por magia, dá-me sempre o seu amor. Mas tu és minha rainha. Minha vida é o meu. Mas tu és minha rainha. O meu vício, o meu calor. Que me aquece na noite fria. E como por magia, dá-me sempre o seu amor. Mas tu és minha rainha. E então, desta vez, para uma pessoa que é de Clermont-Ferrand, eis uma linda canção que lhe foi escolhida. Essa pessoa vai saber para quem é. Beijinhos, tudo de bom. Está com muito mal às costas. Thank you. engana. Tu bem sabes, tu me deixaste sem teres uma razão. Hoje tu queres voltar porque tens saudades. Não queiras mais mentir ao meu coração. Eu dei-te tudo, tudo, tudo, tudo, até demais. Talvez foi esse o erro. Quando me falam de ti, hoje tu choras como antes eu chorei. Hoje tu sofres como antes eu sofri. Quando perdiste o pior, eu pensei. Agora é tarde, o teu amor eu já esqueci. Eu dei-te tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, até demais. Foi esse o erro que eu cometi. O teu olhar eu não quero olhar mais. Nem sequer digo quando me falam de ti. Hoje tu choras, choro antes eu sonhei. Hoje tu sofres como antes eu sofri. Quando perdiste o pior, eu pensei. Agora é tarde, o teu amor eu já esqueci. Hey! Hoje tu choras como antes eu sofri. O destino marca a hora pela vida fora. Que havemos de fazer? O que rege a sorte agora foi escrito outrora, logo ao nascer. O relógio marca o tempo de viver. Todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos mais. O passado nunca volta, podes crer. Não tem dono. Toda a flor, por mais bonita, há de morrer quando chega o seu outono. Temos hoje para viver toda uma vida. O amanhã que longe vem, a saudade está escondida num destino por medida. Para nós dois e mais ninguém. O destino marca a hora pela vida fora. Que havemos de fazer? O que rege a sorte agora foi escrito outrora, logo ao nascer. O relógio marca o tempo de viver. Todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos mais. Relógio marca o tempo de viver. Todos nós somos iguais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos mais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos mais. Se o destino nos condena, não vale a pena lutarmos a dançar o tango. Encontrei-te, minha flor, ao teu charme me rendi neste tango de amor. Foi feitiço, perdição, e aos meus braços a paixão. Foi amor e foi loucura. Deito o sol, deste-me a lua. Allez, petite dédicace, là c'est de Enrique pour Tio Luiz, le tango de notre vie. Et pour les vrais hommes comme nous. Belo tango, belo tango. Toca a dançar o tango. Navego na emoção, no jeito do teu corpo, por este tango de paixão. Hey! Num tango eu sento, eu canto, respiro o ar da fantasia. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito, num sonho que me envolve neste tango de magia. Os anos vão passando, muitas luas, muitos sonhos. Lado a lado viveremos neste tango sempre a dores. Tantos sonhos que inventamos, tantos beijos que trocamos ao som desta melodia. Sempre juntos ficaremos e o tango dançaremos como no primeiro dia. No tango eu danço, eu amo, eu nado num rio de alegria. Contigo eu sonho, navego na emoção, no jeito do teu corpo, por este tango de paixão. No tango eu sinto, eu canto, respiro o ar da fantasia. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito, num sonho que me envolve neste tango de magia. A dançar o tango, encontrei-te, minha flor, ao teu charme me rendi neste tango de amor. Foi feitiço, perdição, e aos meus braços a paixão. Foi amor e foi loucura. Deito o sol, deste-me a lua, e a vida minha e tua é um tango de ternura. No tango eu danço, eu amo, eu nado num rio de alegria. Contigo eu sonho, navego na emoção, no jeito do teu corpo, por este tango de paixão. No tango eu sinto, eu canto, canto, respiro o ar da fantasia. Eu choro, eu vivo contigo no meu peito, num sonho que me envolve neste tango de magia. Contigo eu sonho, navego na emoção. É foguete na aldeia. Por este tango de paixão. Olha, olha os foguetes de aí. Eu canto, respiro o ar da fantasia. Viva a festa! Eu choro, já vai a puxar no adro. Contigo no meu peito, num sonho que me envolve neste tango de magia. No tango da nossa vida. E agora desta vez para Clermont-Ferrand, para o meu primo Alfredo e família. Olha que linda canção que eu escolhi para ti. Ana, por ti eu canto. Fernando Santana. Ana, para ti eu canto. Para ti eu canto. Espero que gostes. Ana, meu grande amor. Meu grande amor. Ana, eu choro tanto. E não suporto o teu desprezo. Quando eu te dava o melhor da vida, porque fugiste de mim, eu não contava com a tua partida. Eu não consigo entender, será castigo pelas vezes que digo que te quero ter. Porque fugiste de mim, quando eu te dava Joaquim. minha faz com seus. Era a moça mais bonita e havia lá no baile. Mais mulher sofisticada, minha menina tá mutamba. Eu fui buscá-la pra sinalhe. Os segredos da Kizomba, ela tem maltada banda de África no coração. Desde Luanda a Benguela, joaninhas como ela cantam hoje essa canção. Kiri-ki-ki-ki-zomba, amor da pego. Kiri-ki-ki-ki-zomba, joaninha gostou. Kiri-ki-ki-ki-ki-ki-zomba. Kiri-ki-ki-ki-ki-ki-zomba. Joaninha faz com seus, é a moça mais bonita que havia lá no baile. Mas mulher sofisticada, minha menina tá no samba. Eu fui buscá-la pra finale. Os segredos da Kizomba, ela tem malta na banda, é África no coração. Das Luanda à Benguela, joaninhas como ela cantam hoje essa canção. Kiri-ki-ki-ki-zomba, amor da pego. Kiri-ki-ki-ki-zomba, joaninha gostou. Kiri-ki-ki-ki-ki-ki-zomba. Kiri-ki-ki-ki-ki-ki-ki-zomba. Kiri-ki-ki-ki-zomba, amor da pego. Kiri-ki-ki-ki-zomba, joaninha gostou. Kiri-ki-ki-ki-ki-ki, Kizomba. Kiri-ki-ki-ki-ki-ki, Kizomba. Kiri-ki-ki-ki-zomba, amor da pego. Kiri-ki-ki-ki-zomba, joaninha gostou. Kiri-ki-ki-ki-ki-ki, Kizomba. Nada mais vejo à minha frente. Desde que eu a conheci, tudo para mim ficou indiferente. Desde que eu a conheci, se ela não está, sou um jardim sem flor. Desde que eu a conheci, se ela não está, sou um agosto sem calor. É assim que eu me sinto. Se todos dizem isso, eu concordo, sim senhor. Sempre foi ela a mulher dos meus sonhos, sempre foi ela a minha paixão, sempre foi ela a luz dos meus olhos e a dona do meu coração. Sempre foi ela a mulher dos meus sonhos, sempre foi ela a minha paixão, sempre foi ela a luz dos meus olhos e a dona do meu coração. Desde que eu a conheci, nada mais vejo à minha frente. Desde que eu a conheci, tudo para mim ficou indiferente. Desde que eu a conheci, se ela não está, sou um jardim sem flor. Desde que eu a conheci,

Ai, agora acredito, a primavera. As flores nesses campos. Que é o nosso pão. É linda a primavera. O povo canta, quando o nosso povo canta, canta. Não é linda a primavera, meu? Ai, é. É só flores. E no verão, então mais flores sabiam. Quando as flores começam a fanar, ficam assim de milho e saia. Um país de sonho que atrai os turistas. Mais curtinha. Oh, meu Portugal, país de encanto. Que terra tão linda, por isso te canto. Oh, meu Portugal, das mais lindas vistas. Um país de sonho que atrai os turistas. Por ti eu canto, meu Portugal, o teu encanto é natural. Tu és tão lindo, meu cantinho adorado. Não há outro igual como tu, meu Portugal. O meu país é tão lindo, beijado por terra e mar. Uns jardins tão floridos, com festas para dançar. E das terras verdejantes, com trigo que é o nosso pão. Onde o nosso povo canta, quando o nosso povo canta, canta com o coração. Oh, meu Portugal, país de encanto. Que terra tão linda, por isso te canto. Oh, meu Portugal, das mais lindas vistas. Um país de sonho que atrai os turistas. Oh, meu Portugal, país de encanto. Que terra tão linda, por isso te canto. Oh, meu Portugal, das mais lindas vistas. Um país de sonho que atrai os turistas. Por ti eu canto, meu Portugal, o teu encanto é natural. Tu és tão lindo, meu cantinho adorado. Não há outro igual como tu, meu Portugal. Bom dia! País de encanto, que terra tão linda, por isso te canto. Oh, meu Portugal, estavas tão clarinha. Um país de sonho que atrai os turistas. Oh, meu Portugal, país de encanto, que terra tão linda, por isso te canto. Oh, meu Portugal, das mais lindas vistas. Um país de sonho que atrai os turistas. Ai, que bom! Conjunto Irmãos Leais. Oh, meu Portugal. Esta foi para Sílvia, na Suíça, seu marido e seus filhos, e para seus pais, em Lodares, Vila Real, e sua irmã Andrea. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à l'équipe réduite de ce matin chez Radio Open. Vous allez bien? Ça va, ça va. Et tout? Nous estamos a falar com quem? Nós estamos a falar com quem? Vamos chamar com a Emma ou a Amanda. Ah, d'accord, Amanda, d'accord. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lourenço. Tudo bem por aí? Sim, tudo bem por aqui, está sol, está tempo de fazer assados lá fora. Então manda para aqui um bocadinho, que aqui não está nada. Vou ver se você merece, está bem? Como eu queiras, como um queiras. Está bem, está. Telefonaste-nos está para quê? Está mal aí? Está assim, fusco. Ah, fusco, está bem. Está triste. Está triste, então olha, eu queria fazer uma dedicatória. Sim. É para uma pessoa que eu amo muito e que estimo, ela se chama Vieirinha. Muito bem. E era Caixadinha, pai e filho, é uma esgarrada. É para ele, porque eu sei que ele gosta disso. Está bem, sem problemas nenhum, sem problemas. Pode ser? Pode ser. Então, queixadinha? Povieirinha. Povieirinha, sim, aí. Sim, senhora. Muito bem, e para a Rádio PNFM, muito obrigada. Muito obrigada. Prontos, bom domingo, tchauzinho. Bom domingo para vós também, tchau. Tchau, tchau. E desta vez para uma pessoa um pouco especial, com rápidas melhoras, eis a canção que lhe foi escolhida. Com muitos beijinhos. Distante de ti, não posso ouvir mais viver. Amado Batista, que prazer cantar com você. Meu coração não quer esquecer um amor tão bonito que eu vivi com você. Minha paixão tá doendo demais. Essa dor no meu peito que grudou e não sai. Teus carinhos me sinto tão só. Um barco à deriva, perdido no mar. Quem ama não deixa de amar. Vem amor, no frio dessa madrugada. A cama já está preparada. Seu corpo é o meu cobertor. Amor, amor, amor, amor, amor. O prazer é meu de ser cantando com a banda Calypso, com meu amigo Chimbinha e minha amiga Joelma. Uhul! A solidão me consome, me reduz a pó. Sem os seus carinhos me sinto tão só. Um barco à deriva, perdido no mar. Essa madrugada, a cama já está preparada. Seu corpo é o meu cobertor. Amor, amor, amor, amor, amor. Meu amor, nós somos dois apaixonados. Pra que ficarmos separados? Sofrendo carente de amor. Carente de amor, oh, oh, oh. Sofrendo carente de amor. Atenção, que a canção que estamos a ouvir é dedicada para o Virinha, quem dedica a sua amiga Amanda. Portanto, para ele, ela tem o gosto e prazer de lhe oferecer a canção que estamos a ouvir do Queixadinha, pai e filha. Puxa aí, Virinha! Nem tampouco nisso pensar. cabeça de baixo. Até na velha e carinha dançam. Força aí! Tem razão, senhor Vieirinha, tem razão. Não é da Caixadinha, mas era o Riquelinho do Azul. Não, mas como essas canções são muito grandes, 35 e não minutos, pode não... passar na rádio. Vá lá. Desculpa lá. Teve que arranjar uma que desse 4, 5 minutos, porque eu arranjei. Vá lá. Assim já sabe o senhor Vieirinha. Agora vou dedicar uma canção, esta vai para a Suíça, para uma pessoa que está no meu coração e só no... E... Vá, está no meu coração... É dos lados de Constantina, na Suíça. É para ela, é assim, ó. Mais viver sem ti. Não me deixes estar sozinho. Rápido que isto passa. Entre dia... Meio-dia e 55. Passa rápido a nossa missão. Vivendo a minha vida. Passa rápido e só sabemos isso. Se fôssemos três, já tinha passado mais rápido. bem rápido passa. Quanto mais rápido passar, mais velhotos estamos. Deixe tão sozinho. Tenho amor. Não me deixes mais. I love you. I love you. Te amo, te quero. Ai, já parece verão. Com esta música até o sol renasce. Renasce. Mas não estou a ver nada. Há outro sol que nasce. Não estás a ver? Ai, há outro sol que nasce. Sim, senhora. Não é preciso o sol lá fora. Ah, não. Basta o coração estar contente. Ai! Já está o sol cá dentro. Viver minha vida sem ti. Por favor, volta para mim. Tenho amor. Já não posso mais. Preciso do teu carinho. Não me deixes tão sozinho. Tenho amor. Já não posso mais. Viver minha vida sem ti. Posso mais. Já não posso mais. Que linda canção. Então, era para Suíça, dos lados da Constantina, era para Alice. Vá lá, se fez, se di. E agora, mais uma dedicatória. Para a família Fernandes. E que não são poucos. Portanto, para toda a família Fernandes. Da Magalhã e de Limoges. E da Alemanha e da Suíça. Portanto, para todos vocês, uma linda canção da parte de José Carlos, que dedica para toda a sua família, seus tios e seus familiares. E não esquecendo do seu irmão Paulo. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. Na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, com a doçura da mulher. É a minha baixinha. Que doçura da mulher. E muita rajadinha. Beijinho, minha zadinha. Somente o dono do mundo. Quem poderia ter feito? Eu acho que não há

Oh, mas eu não aguento. Quem de merda é fudido? Quem? Eu tenho uma merda que se chama ejaculação precoce. E esquece que eu mal meto a caneta no tinteiro, sai logo tinta. Olha lá, às vezes a minha mulher fica fodida e diz assim, ai, era bonito que fôssemos dois ao mesmo tempo. Eu digo, olha, tens 3 segundos, foda-se. Olha lá, eu não consigo aguentar esta merda. Ou venho-me logo, caralho. E diz o médico, olha, meu amigo, eu vou lhe dar aqui um remédio que é infalível. Você vai levar uma arma para a cama. Uma arma? Uma? Não é para matar alguém? Não, não é para matar ninguém. Você leva a arma e você começa a comer a sua mulher. Quando você estiver mesmo a chegar, dá um tiro, pum, aquele tiro vai assustá-lo, os colhões retraem para trás, percebe? E depois você já não se vê logo, ainda aguenta ali mais 5 ou 6 bombadas, dá outro tiro e por aí fora até aguentar. Obrigadinha, obrigado, ajuda-me, não obrigado. Caralho, comprou uma puta de uma carabineira. Na compra de uma carabina ofereceram-lhe 4 granadas, vamos lá. No dia seguinte o médico encontrou, então rapaz, aquilo funcionou. Não, vai para a puta que me pariu, vai na puta da solução que tu erras. Então tu não fizeste o que eu te disse. Oh, pois vim. Eu estava lá com a minha mulher. Começa-me a ver aquela coisa pela espinha acima. Eu peguei na carabina e pum! E o que é que aconteceu? Oh, a minha mulher borrou-se toda de medo. Era merda por todo lado. O candeeiro caiu-me em cima dos cornos. E saiu o meu melhor amigo debaixo da cama a dizer, tem calma. Ai, Fernando Rocha, Fernando Rocha, ejaculação precoce. Era o Fernando Rocha ao vivo. Não se esqueçam, é uma da tarde e 8 minutos. Daqui a pouco vamos acabar com esta emissora. Estaremos cá a semana que vem, eu e mais o meu amigo Lourenço, porque a Maria não está cá. O nosso amigo Cláudio, não sei se morreu ou se não morreu. Deixou-nos num... Vamos saber disso esta semana. Cindy da Viu Praíba. Não se esqueçam que no mês de maio eu estarei na Amical Franco-Portuguesa de Limoges para animar um baile, uma festa. Vai ser uma surpresa, mas isso é dia, penso eu, dia 12 de maio. Daqui lá ainda há muita coisa, muitas semanas a passar. Pode acontecer o que acontecer. Uma pessoa não está e não sabe o que pode acontecer. Vou dedicar uma música para todos os ouvintes que estiveram connosco hoje de manhã. É uma música para meter uma linha de ambiance. Ambiance. Chama-se ambiance. Ambiance. Ambiance. Agora já posso falar, está aberto. Ambiance. Ambiance. E mesmo em português é comum. Ambiance. Ambiance. É. Não é? Um pouco de ritmo. Um pouco de alegria. Um pouco de alegria, de ritmo. De ritmo. Ah, sim, já vejo o personal, já. Um linha de ritmo. Vamos lá então, é uma música antiga, que era o Diapasão que cantava. Não, isso até foi o meu colega aqui ao lado que me diz, que era o irmão do Diapasão que cantava. O irmão não, o filho. O filho. O filho do Diapasão. Quando inventou essa música, até deu muito sucesso. E deu. Deu, deu. Deu. Depois separou-se. Depois separou-se do pai. Foram cantar lá com os... Qualquer canta lá com o Santa Maria ou para lá. Não sei qual que é. Até sei que tem um grupo para lá. Tem um grupo. É. Separou-se e a canção era... É com o Santa Maria mesmo. É com o Santa Maria? É. Como é que chamava a sua mãe? Lembra-se? Acho que era da vida. Ou... Pai, assim o nome, assim para... Então, a canção deu um sucesso em Portugal e vai dar um sucesso aqui na nossa rádio. É assim, ó. Oh. Ela é bonita! Ela é como as outras, eu tenho a certeza. Seu nome é Maria. Se vem à portuguesa, bebe o seu copinho. Animar o ambiente, animar o ambiente. Uma já saia. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu me donzela. Ela não é bonita, mas eu me donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Olha o solo, olha o solo. Não é bonita, mas eu gosto dela. Já vem ali uma mulher com sol à cabeça. Ela não é bonita, mas eu me donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Seja como for, está feito, está feito. Sem falar de estragos, acontece às vezes. Por falta de cuidado, só mais alguns meses. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu vou com ela. Ela não é bonita, mas eu me donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu vou com ela. Ela não é bonita, mas eu me donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Eu tenho a certeza. Seu nome é Maria, bem à portuguesa. Bebe o seu copinho e força também tem. Tem um bigodinho, mas já sai a mais. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu vou com ela. Ela não é bonita, mas eu me donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Bom Júlio Ratis, e Viado Serrabaie, e Fera Feta e Arsual. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu vou com ela. Ela não é bonita, mas é uma donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Ela não é bonita, mas eu vou com ela. Ela não é bonita, mas é uma donzela. Ela não é bonita, mas eu gosto dela. Mãe fala de mim, agora é que sou ela. Já não sei mais o que fazer. Contra a mãe e o pai dela, não tenho nada a perder. Mas se ela me diz que sim, pode vir a família toda. Dou-lhe o anel do noivado, mostro-lhe o carro importado e convido todos para a boda. Agora é que são elas, a minha sogra souber. Agora é que são elas, se o meu sogro me apanhar. Agora é que são elas, porque ela disse que sim. Agora eu cuido dela e ela vai cuidar de mim. Agora é que são elas, a minha sogra souber. Agora é que são elas, se o meu sogro me apanhar. Agora é que são elas, porque ela disse que sim. Agora eu cuido dela e ela vai cuidar de mim. Só tenho olhos para ela, que ela cuida de mim. Quero lá saber do pai, que a mãe fala de mim. Agora é que sou ela, já não sei mais o que fazer. Contra a mãe e o pai dela, não tenho nada a perder. Mas se ela me diz que sim,

faz 10 anos, sei que foi só uma vez, mas olha que marcou o amor que a gente fez. Ai. Esse hotel nunca esquece o lugar, depois para ti para longe acabei por emigrar. Bem me avisaram, mas não queria acreditar, vim ver com os meus olhos o que andam a falar. O povo fala e parece ter razão, todos desconfiam, tu não digas que não. O puto é minha cara, não há como disfarçar, ele tem o meu sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. O puto é minha cara, não há como disfarçar, ele tem o meu sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. Já faz 10 anos, sei que foi só uma vez, mas olha que marcou o amor que a gente fez. Nesse hotel nunca esquece o lugar, depois parti para longe, acabei por emigrar. Bem me avisaram, mas não queria acreditar, vim ver com os meus olhos o que andam a falar. O povo fala e parece ter razão, todos desconfiam, tu não digas que não. O puto é minha cara, não há como disfarçar, eu tenho o meu sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. O puto é minha cara, não há como disfarçar, eu tenho o meu sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. Disfarçar, eu tenho o meu sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. O puto é minha cara, não há como disfarçar, eu tenho o meu sorriso, minha boca, meu olhar. O puto é minha cara, tu não podes esconder, essa criança é minha, tu vais ter que me dizer. Tu vais ter que me dizer. Até o puto é tua cara. Ai, ai, ai, conjunto Sol Brilhante. Ai, meus amigos, assim nos vamos despedir com uma dedicatória que um amigo última. Vai fazer. Uma dedicatória. Portanto, da minha parte é tudo, até 2 ou 8, se Deus quiser. Espero que se tivessem divertido. Façam como diz o Sol do Minho. Quem quiser se divertir e ouvir a boa música, é na Rádio Panafiam. Escolher vossos artistas preferidos. Rádio Panafiam, sempre com a melhor música, com toda a alegria e boa disposição. Portanto, amigos, bom domingo a todos e até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. Bom dimanche a todos. À la semaine prochaine, comme a dit mon collègue. Bon dimanche, bonne semaine pour ceux qui vont travailler, pour ceux qui étaient en vacances. Courage pour lundi. Sur ce, à la semaine prochaine, on sera là, moi et lui. On va terminer avec une dédicace. Elle était sur le chat. Et Amanda que crie au bilan de ma musique, player la même. Et Tania Marra, o que eu sinto. Bon domingo et à la semaine. Ciao, ciao. Et attention que o sol vai queimar. Olá a todos, eu sou o Pilar Iosa do grupo Sons Domingo e estou cá para deixar um grande abraço a todo o auditório da rádio Open FM, 100% música portuguesa. E é disso que eu vos quero falar. Apoiem a música portuguesa, apoiem o Sons Domingo e todos os outros artistas. Estamos juntos na rádio Open FM. Um abraço a todos. Vamos balançar, com Sons Domingo a festa vai começar. Se transformou em sonhos e coração. E vai ser sempre assim. O que eu sinto tem brilho, tem paixão e amor misturado com a nossa canção. Alors soyez les bienvenus sur notre fréquence, Radio Open FM 97.9.